que a freguesia está em choque. Foi um roubo para o qual nós, ninguém estava preparado, e recebemos a notícia que nos deixou bastante consternados. E conheceu o Rui, qual era a vossa relação e as características que mais o caracterizavam, uma vez que era conhecido pelo seu trabalho? O Rui, acima de tudo, era para além de ainda familiar, era um grande amigo, era uma pessoa, um grande empreendedor deste concelho, uma pessoa com ideias, uma pessoa sempre com vontade de iniciar novos projetos e de agarrar desafios. E penso que o concelho, a freguesia e a região perdem um jovem de muito valor.